Olá! Essa é a parte 2 do episódio Assuntos Polêmicos em FICS. Se você não ouviu o primeiro episódio, não era nem pra você estar aqui, querido. Pra quem gosta de ler... Da onde o bebê sai, gente? E pra quem gosta de escrever... DataCast! Gosto é que nem esse lugar que a gente tava falando aí, cada um tem podcast da Liga dos Betas... Do Niafin Fiction. Eu tô falando no filme do Harry Potter, não tinha os centauros? Eles nasceram da onde? Da luz? Foi da luz que eles nasceram? E deu a volta completa. O que significa que é a minha vez de novo? Eu vou continuar no que tange questões sexuais, porque é o que rende. É o que vende, né? Eu vou jogar uns temas aqui. E vocês me dizem o que vocês não leriam ou o que não escreveriam. O que vocês com certeza só escreveriam pra... Tipo, com certeza escreveriam só pra chegar à polêmica. Então, ok? Preste atenção. Vamos lá. Agora é o tópico pra gente ser odiado, né? Começou. Com certeza. Violência sexual. Eu já escrevi, inclusive. Pedofilia. Eu já escrevi. Mas não pra gerar polêmica. Eu escrevi porque, infelizmente, a história... Eu escrevi violência sexual. Não pedofilia. Totalmente. Começou, mas... Não, pedofilia não. Nem eu escrevo de moço. Ah. Não, não gosto. Acho... Sei lá, não eu gosto. Eu não tenho coragem. Nem de não ler, curto. Nem de escrever. É, nem de ler, nem de escrever. Gente, mas... Então, quem que falou que gostava de Lolita? Não é a mesma sei. Coisa, gente. Não. Eu não li ainda Lolita, eu acho. Ah, então, mas eu, nem não, assisti, eu falei não, que eu gostava. Não, eu falei que gostava de Lolita, mas eu não vejo Lolita como pedofilia. Não, eu não consigo eu acho que entendi. Ver como não, eu pedofilia. Acho que entendi, claro que dizia. Porque a menina, a psicopata, a personagem é psicopata, se você parar pra dar. Ela tipo é a psicopata. Se você a olhar órfã. Bem, eu já li Lolita algumas vezes, eu tenho esse livro aqui. Eu realmente não consigo vê-la como uma menina inocente que tá sendo abusada pelo padrasto. Entendeu? Não é spoiler, isso é de conhecimento público. É, na verdade tem várias interpretações Lolita, daí do livro, a Lolita, né? A Lolita, ela arma as circunstâncias, conforme você vai lendo, você vai percebendo como ela vai armando para sabotar a própria mãe, para deixar a mãe triste, para chocar, entendeu? As pessoas. É, tudo que ela vai fazendo, ela tem um motivo... Muito, muito sério. É ela que começa. Não é uma questão do cara estar indo abusar de uma criança. Entendeu? Ela é psicopata. Mesmo ela eu sendo menor de idade. Por lado, mais tipo, que entre naquela guria... questão de não sei o que, de incapaz. Ah, não, mas ela queria, não sei o que. Não, o cara tá errado. 100% errado. 100%. Sim, não tô defendendo. Ele é um adulto, ele exatamente, exatamente. Ele é... Não estou defendendo. É, então, não estou é defendendo que, na verdade, ele, não. Quem narra o livro é o cara. Então você tem uma visão da coisa só. Então eu fico meio assim, julgar muito o que tá acontecendo ali. Porque você tem a visão de uma versão só, né? É meio que acontece em Dom Casmurro também. Porque você sim, só tem exatamente. Bem dessas. Mas ali eu acho que não. Tá, mas aí vai, pedofilia e depois o que você ia falar outra coisa? Necrofilia. Aí, ó, esse aí eu vou mandar gosto. Um abraço pro... Tá de boa nessa. Meu amigo Everton. Gosto. Tá ouvindo a gente agora. Everton, gosto abraço. Gosto de necrofilia. Eu quero saber se histórias envolvendo vampiros e humanos entram nessa categoria, porque assim... Sim, claro, eu acho que tecnicamente sim, o cara né? morreu, o cara tá morto. Ele morreu. Ele morreu. Realmente. Ele é um morto-vivo, ele é um zumbi. Ah, então nesse o caso eu leio tá e escrevo. Quente ainda, tá quentinho. Eu gosto... Eu gosto de necrofilia. Olha, no meu caso, nas histórias que eu escrevo, as coisas só funcionam se o sangue está quente, então senão não rola. Então, eu criei essa regra pra gerar uma limitação, né? Também, os vampiros 100% poderosos, eu acho que não tem muita graça. Então, eu saí criando regrinhas pra limitar as coisas. Eu fiz uma história de necrofilia e a cadáver, no caso, né? A moça lá, ela tava bem geladinha, porque ela tava até no IML. Nossa, meu Deus. Eu tô com medo da Clara depois desse podcast. A Clara, trocadilho ridículo. A Clara tá muito obscura nesse podcast. Tava preocupada que a gente que ia sair dos leixos, mas ela que saiu. Exatamente. Nós estamos aqui comportadinhos até. Não, cara, mas tá lá no NIA. Eu vou fazer o quê? Tá lá. Não pode esconder, né? É uma história... mas é uma história policial, uma história forte, mas é bacana. Mas tem rola necrofilia. Nesse contexto, né? Eu nunca escrevi necrofilia, eu tenho que fazer isso ainda. Não, como você nunca escreveu? Ficar pra trás. Sério? Um clássico desses bichos. Calma. Vai ter. Bacana. Tem um negócio muito mais interessante aqui. Tem um negócio... O próximo é muito mais interessante, que é o incesto. Vamos. Pra mim tem uma limitação. Tem que ser consensual, né? Claro, pra começar a conversa. As duas pessoas têm que estar interessadas nisso, claro. E pra mim tem que ter, tem que passar justamente dessa idade de consentimento. Se for Cersei e Jane. Pra mim não rola. Se for gente muito novinha. Se os dois tiverem 12 anos. Uma pessoa muito mais nova e uma muito mais velha também não. Pra mim o que falta nessas histórias são crianças deformadas. Porque todo mundo sabe que relacionamento consanguíneo dá merda. Não, mas não é exatamente assim. Opa, pera lá. Ih, não tem nada a ver com deformação física. Deixa eu explicar rapidinho a linha rápida de genética aqui. Olha só, especialista. O que acontece é que tipo, você tem um gene para determinada doença, né? E quando você tem consanguinidade, esse risco aumenta. Por isso que às vezes nasce de relações incestuosas, a criança nasce com algum problema. Mas para aquela específica doença que está no gene da família, entendeu? Não é porque dois irmãos, por exemplo, têm um filho que vai sair um Godzilla. Monstro dali, meu, não, também não. Que vai sair um time. Contra de Notre Dame. Isso aqui. Tá, de boas, cara. Anãozinho. Vida que serve. Não, anão, peraí, Douglas. Você tá ofendendo as pessoas que são desprovidas de altura. Não, aí, não tô no meu caso, falando vida que a segue. Vida não segue. Aí, no meu caso, meus personagens também. Não segue, assim. No meu caso, meus personagens não querem filhos também, então tá tudo certo. Não, peraí. Não querer filho é uma coisa, mas pode acontecer. Próximo tópico. Gravidez masculina, eu não entendi muito bem isso aí. Ah, não, isso aí eu não gosto. Esse eu acho nada a ver. Meu lado de bióloga não me permite aceitar um negócio desse. Não dá. Não, cara, olha só, lembra daquele filme com o Schwarzenegger, Júnior? Gravidez masculina. Não dá pra levar. O Schwarzenegger era o grávido. O Schwarzenegger era o grávido. Eu achei aquele filme muito legal. O meu problema é que a gente tem que realmente esquecer não, que a anatomia tem que suspender a crença. Tem que ter uma suspensão de crença muito grande. Você tem que criar uma raça nova, né, querido? Pega um alien pra engravidar, então aí dá certo. Não, peraí. Isso partindo de um monte de gente que fala de Naruto, que fala de viagem no tempo, que fala de isso lançar do que bola um de homem, fogo. Não dá. É muito mais fácil. Viagem do tempo eu não leio, não. Eu só é assisto. Muito mais fácil você aceitar. Eu não leio nem escrevo, só aceitar assisto. O fantástico. Pô, sereia, que... zumbi, vampiro, não, não dá, não dá. Eu não é pior que é verdade, né? O povo faz sereia e engravidar, mas o homem prego não pode. Exato. Eu não consigo. É um negócio meu, eu não consigo. Mas é como a gente tava falando lá em cima, né? Cada pessoa tem o seu limite também, né? Cada pessoa tem coisas que lê de boa, tem coisas que não lê. Da onde o bebê sai, gente? Tipo assim, não tá entendendo meu problema aqui. Da onde é que ele vai sair? Cesárea. Eu não consigo entender. Cesárea. Não dá, pra mim não dá. E te prepara que já saíram várias notícias aí em que realmente o homem vai poder gerar a criança sim. Meu Deus do céu. Mas aí vai ser uma questão de cirurgia. Se reclamar vai ser sim. Lindo, é o quê? Né, cara? Vai ser um... Se reclamar vai ser parto natural. Uma prótese, sei lá o quê. Coitada dessa criança, não é mesmo? Vai sair pelo reto. É a mesma coisa que você pegar e colocar uma bola de tênis pra sair de dentro de um canudo. Não dá. Eu não vou entrar nesses méritos porque a mulher sofre muito. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não, a questão é que o buraco é muito menor. Eu acho que é um buraco muito comprido. É muito extenso. A criança ia sofrer demais. Mas assim, foda-se o pai. A criança ia sofrer. Gente, a criança ia ter que fazer umas 500 voltas, ia dar uns baita loop até chegar lá. Era o que eu ia falar agora. Essa criança tem que estar no intestino pra poder sair por aí, não? Socorro, né? pior ainda. Pior, ele vai cagar. Era exatamente o que eu ia dizer. Mas eu não queria usar estas palavras. Não, mas pra fazer a cesárea rolava. Em que útero esse bebê vai ficar? Ele vai ficar assim, no rim? Okay. É, eu vi o filme, Júnior. Mas eu confesso que é um estilo que eu não gosto muito. Assim, não é só por não ter uma explicação 100%. É questão de gosto mesmo, né? Gente, gosto é que nem esse lugar que a gente tava falando aí. Cada um tem o seu. Gosto é que nem braço. Pois uns têm, outros não. uns nem deveriam ter. Meu Deus. Só piora. A gente saiu do que o Michael não gosta pro que eu acho muito bizarro. Que o quê? Zoofilia. Eu também não. Com animais, cara. Não. Eu não consigo. Olha. Eu até leio, mas tipo, é muito estranho. Eu acho bizarro. Eu posso ler, mas eu não vou gostar. Eu gosto. Ainda mais se você parar pra pensar, sabe o quê? Aquele pessoal lá do Harry Potter. Gente, o pessoal de Harry Potter vai me odiar agora. O pessoal lá do Harry Potter. Com aqueles centauros. Se fosse só de Harry Potter, tava bom, né? Todo mundo vai odiar a gente agora. Com esses centauros. Nesse podcast, vamos ser odiados por todo mundo. A gente só pegou um dos maiores fandoms do mundo, vai. Peraí, não entendi. O que tem a ver o negócio do Harry Potter? Eu tô falando, no filme do Harry Potter, não tinha os centauros? Uhum. Eles nasceram da onde? Da luz? Nossa. Foi da luz que eles nasceram? Caraca, destruiu minha infância, Clara. Obrigada, viu? Acabou. Metade é humano, baby. Destruiu a minha infância agora. Qual metade terá sido a que foi, né, abusada, que recebeu, né? Qual metade será eu humana? Acho que eu não quero pensar nisso, eu quero dormir hoje. Meu Deus do céu. Acho que a moça que recebeu ela que quer dormir hoje, mas ela não consegue. Eu acho que ela nem está mais viva, pra falar a verdade. Não vamos combinar. Olha, há filmes que contestam. Eu vejo um cavalo e vejo um ser humano, eu acho isso muito ferrado, cara. Mas tudo bem. Não, tudo eu bem. Acho errado, eu acho nojento, mas há vídeos que comprovam que isso é possível. Eu sei. Eu acho bizarro, porque se vocês já viram o tamanho, é difícil, viu? Eu não sei onde que vai. Sério mesmo? Vai. Não sei pra onde iria. Vai lá. Até onde você... Menina, mas ele sai esticando o intestino até a boca do estômago, então, porque não é possível. Vai até o olho, por isso que fica piscando. Mas... Essa já era. Sobrevive. Agora, eu realmente... É, sério, agora sem zoeira. Eu realmente não sei se eu conseguiria escrever sobre o tema zoofilia. Eu não sei se eu conseguiria escrever. Eu leria numa boa. Mas eu não acho que eu teria imaginação. Não, eu leria numa boa, mas eu acho que eu não teria imaginação pra... Não numa boa, mas eu leria. Agora, pra escrever, eu realmente não consigo. Eu acho que eu não teria muita imaginação. Eu tenho personagens que são muito ruins, que são muito psicopatas, mas tudo tem limite também. Gente, olha só. Vamos fechar o assunto sexuais, levantando aqui uma última questão. Será que vocês sabem o que é parafilia? Alguém que sabe? Não sei. eu sei, mas eu vou deixar você explicar. Desejo. Agora já era, gente. O pessoal de casa não sabe, né? É o desejo sexual por, sei lá, qualquer coisa. Pessoa, objeto inanimado, qualquer coisa. Essas coisas você vê... Essa televisão tá muito sensual. Que não, você, bike, você às vezes vê no noticiário... Mas você vê às vezes no noticiário. Pegar a bike e pessoas... embora agora tem outro significado, né? Para fazer coisas que eu nem te conto. Deixa quieto. Você vai dar aquela pedalada bem empinada. O que você tá fazendo? Tô empinando com a bike. Cara, mas olha só. Tem no noticiário, se você ver pessoas indo pro hospital em situações bizarras, com, sei lá, sabe aquele plantão médico do Discovery, o cara preso num fogão de tijolo de gás. Gente, adoro assistir. Cara, tem uma lista... Não sei se vocês chegaram a ver, tinha um cara tentando com um cano de escape. Sim, escape, eu vi esse... Pô, tem uma lista enorme. Nossa, que bizarro. Gente, na minha cidade teve um que enfiou um peixe na parte de trás, não é mesmo? E foi pro hospital. Com peixe agarrado. Gente! A cidade inteira ficou sabendo. Tem até umas histórias mega, mega perturbadoras. Tipo o cara que colocou um copo lá atrás e o copo... Nossa. Ai, esse eu vi! Ai, que loucura! Cenoura, pepino, ai, beterraba. Não, mas aí é de boas. Né? Aí é de boas. Agora, o copo é difícil, hein? É de boas. Não, tranquilíssimo. Faço todo dia, inclusive. Essas frutas vegetais, pessoal, tipo, você vê em vários filmes, as pessoas fazem. É verdade. Agora, é verdade. Copo de vidro. Pior que quebrou, né? Meteu um amiguinho no escapamento do carro. Roda de aí carro. Aí é bizarro, véio. De verdade. A lista de parafilia é enorme, cara. E assim, com certeza. Não tenho dúvida. Tem muita Fátima coisa. Fátima tá muito inteirada nesse assunto. Opa, pera. Eu não falei nada. Tem muita coisa em comum, né? Tipo assim, no Google eu tava lendo, é a basilofilia. Esse nome estranho, né? A basilofilia. Que é atração psicossexual por pessoas com mobilidade prejudicada. Tem noção? Muleta, cadeirante, pessoal com prótese, sabe? Tipo assim, a pessoa olha e já fica louca, como? Tarada, nervosa. Só por causa disso, só porque a pessoa tem essa mobilidade. Exatamente. Prejudicada. Então, beleza, não, você não por outros fatores. Perde só por uma isso. Perna tem, e o cara fica de pau duro, é isso, né? É isso. Bem isso. Meu Deus. Bem isso. Tem atração por planta. Nossa, aí as pessoas das cenouras, pepinos aí, ó. É, dendrofilia. Partenofilia. Tem aquele cara que fez sexo com árvore, não tem? Não, nossa. Tem. Aquele louco. Gente. Medo. Eu conheço, que eu medo. Conheço. A cara da pessoa, você olha, você já sabe que ela não tá. Deixa o Marco falar, gente. Tem um rapaz. Fala, eu não vou conseguir. Lá vem. Tem um rapaz que eu vou preferir manter em sigilo. Não, cara, olha só. Censura o nome, por favor. Ele. Não, ele censura, não. Treta, tem essa dendrofilia, cara. Ele tem atração por plantas, entendeu? Que medo. A gente aí falando dos animais, mas pelo menos os animais podem fugir, né? As plantas, o que é que podem fazer pra se defender dessas pessoas? Nada. Coitado. O animal não pode morder, arranhar. O animal pode morder, pode arranhar. Cara, a planta, coitada, não pode fazer absolutamente nada pra escapar, não, nada. Poucas, nossa, as que conseguem. Poucas as, não, aqui, ó. Poucas as que conseguem se defender. Vide a roseira com seus espinhos. A ortiga que causa alergia. Comigo ninguém pode também. Poucas são. Ai, meu Deus do céu. Cara, é muita bizarrice. Tem uma fixação sexual que é só por pessoas virgens, né? Que é a partenofilia. Então, assim, aqui você já sabe, né? Que é um pente e um rala, né? Porque... É só uma vez, não vai ter de novo. Não tem bicho. Não tem de novo. Né? Olha, eu ainda não li... nenhuma FIC, não encontrei, na verdade, nenhuma FIC no NIA. Fica a dica pra você que gostaria de escrever um texto polêmico. Tem um American Pie que tem uma guria que ela tem a parte na filia. Não, tem a lance da torta, entendeu? Também. Ela tá só querendo os caras virgens da parada. Entendeu? Tira as virgindades de todo mundo. Eu acho que é um especialista. É, mas aí também entra a questão da... Como é que é o nome? Com a torta, né? Que ele vai tentar ver pra fazer o teste dele com uma torta, cara. Meu Deus. Acabou com a torta da é mãe dele. É outra parafilia bizarra, né? Comida. Tem aquela frase que a gente fala que o ser humano tem que ser estudado, mas eu não sei se eu quero ler as conclusões desse estudo. Tô ficando... Não, a gente tá estudando. E é essa não. É a conclusão. Mas eu não vejo muita fanfic a sério assim. É. Mas eu acho que é um toque. Fica aí, fica a dica que é um... Essas filias aí são um ótimo escape, vamos colocar assim, pra comédia. Então, vide American Pie... deu super certo, né? É, e assim, nesse assunto, né, que volta e meia a gente é obrigada a tratar, obrigada por isso, L. James. Então, assim, bondade, que é o lance de amarrar as pessoinhas. Aí a gente volta naquela questão. Bondade do consenso, é legal, né? Cara. Se as duas pessoas estão de acordo, à vontade. É que depois dos 50 tons de cinza, o que a gente mais encontra é as fanfic de gente sendo amarrada. Tá, nem todo mundo apanha. Como é a prática do BDSM. Mas parceiro amarrado, o outro, tipo, outro amarrando, um amarrando o outro, tem muito, muito, tipo. O pessoal anda comprando corda a quilômetro ao invés do metro. Quem tá vendendo corda tá bem na vida agora, né? É. Corda, gemas, o que mais? Foi polêmica na época, mas agora tá tão explorado tá o negócio. Normal, né? Tá segunda-feira. Que virou rotina. Todo dia você vê alguém amarrado por aí. Todo dia um personagem diferente sendo amarrado por aí, né? Nova página. Nova página. Verdade. o que leva um autor que, tipo, que estreou bem antes da autora de 50 tons de cinza e... Levanta polêmica. E ainda levanta polêmica. Hein, mas existe uma arte... A Clara, é dele que a gente vai falar. É dele. Porque ele ainda é nobre e ainda deixa algumas pessoas de cabelo em pé. E eu tô falando, logicamente, do Marquês de Sade. Marquês de Sade. O nome dele deu origem, pra quem não sabe, né, ao termo sadismo, que é ter prazer sexual. Não sabemos de quem se trata, né? É, que é ter prazer sexual na dor física. É, o moral do parceiro, né? Ele o parceiros. Pra chocar a família tradicional mesmo. Gente, não, Marquês de Sade é fantástico. Eu não sei se vocês já viram o filme do Marquês de Sade. É, até a Kate Winslet trabalha nesse filme. É assim. Quem não viu, realmente recomendo. Quem ainda não estudou sobre o Marquês de Sade, eu super recomendo. É, na verdade, eu acho que eu vou propor aqui agora um betacast, né, um programa só sobre as obras de Sade, porque realmente vale muito a pena. Assim, muita gente vê o cara como só um tarado, entendeu? Mas ele era realmente um filósofo e, assim, as suas histórias, elas são pontuadas como anárquicas, sabe? Realmente vale muito a gente conversar um pouco sobre tarado. Ele. Mas, assim, era um bom tarado, né? Mas, assim, voltando aqui pra explanação um dos desejos... os desejos de cada um. Era um tarado com conteúdo, né? Cult. Né? Tarado do bem. É... A pergunta que a gente não pode deixar de fazer é... Tá batido... Esse trocadilho foi escroto, né? Mas tá batido mesmo? Ou ainda é polêmico? ler sobre o consenso... Que o consenso comum determina como desvio sexual, entendeu? Será que isso... Vai voltar para aquela questão do limite pessoal, né? Tem coisas que para algumas pessoas já, realmente já tá batido, já aconteceu muito, mas tem outras coisas que aquela pessoa ainda vai se sentir muito chocada, impactada quando lê, ou quando encontra em uma história, né? Cada um tem o seu limite. Mas a gente já falou desde o começo do podcast. É, tem coisas que tá ok pra gente ler, tem coisas que a gente lê de boa, tem coisas que a gente lê meio, né? Tipo, eu achava assim que eu não tinha muito limite pra isso. Até que eu li a história do Hitler com uma escova, né? Eu fiquei meio assim, pera, tem coisa errada aqui, né? Outro chip bizarro. É, como eu tô dizendo, tem coisas que a gente lê tranquilo, tem coisas que a gente lê, né, com o pé atrás, tem coisas que a gente não lê de jeito nenhum. Então, eu acho que varia de pessoa pra pessoa a resposta dessa pergunta. Mas vocês acham que tá rolando, tipo, uma banalização da violência sexual? É isso, tipo, é um que tá romantizando. Isso depende, eu acho. Depende também. E assim, eu não sei, acho que depende muito do gênero também, né? Como a maioria de nós aqui, eu acho. A gente tem tendência a ler histórias que tem temática um pouco mais forte mesmo, acaba às vezes acontecendo mais. Não só de violência sexual, mas violência em geral, né? Que às vezes até tem pessoas que batem no tópico se não tá rolando muita glamorização de violência. Acho que depende muito do gênero. Tem gêneros que realmente acaba um pouco que pedindo mais esse tipo de temática mais forte. E eu acho que realmente tem que estar tudo nos avisos bonitinho. Para quem não gosta de ler, não ter acesso a isso. E tem outros que ainda não, né? Tem outros que não acontecem com você. E eu acho que além disso, é muito de como você escreve aquilo que você vai tratar. Isso, exatamente. Depende muito de como o autor aborda essa questão também, né? De como, agora uma pergunta super séria e pontual. Um tapinha não dói? Não dói, inclusive adoro. Não dói. Eu prefiro não responder essa pergunta. Eu acho que eu já provoquei muita treta por hoje. Eu já coloquei minha reputação muito lá embaixo. Eu prefiro não... Eu acho melhor não que responder. Reputação, gente? Quer reputação? Responda a pergunta, Michelle. Esse negócio de... O que é reputação? É de comer? O que é isso? Faz uma coisa que não dói. Não dói, inclusive adoro. Vamos dar uma resposta baseada em física. Depende da força empregada. Não. Vamos ver. Toda ação tem uma reação. Se for muita força, vai ter a reação de eu dar um tapa de volta. Vamos lá. O Douglas perguntou se um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Tava indo lá na filosofia, no Deus. Olha, se tiver vindo... Mas se tiver vindo do Marquês de Sade, vai doer. Vai doer. As histórias dele são bem, bem complexas, assim. Eu gosto de ler, mas eu não sei se eu conseguiria nem me imaginar protagonizando uma história dessa. Ah, eu me imaginava, de boa. É que o nível do Sad é barra, né? É, dá medo. É sinistro, mas mesmo. Que eu já ouvi falar, cara, mas, é tenso. Olha só, a Fátima, não, Eu imagino o cara da árvore que a gente comentou aqui. Não, a Michelle falou um negócio. Gosta de árvore, que eu acho que ele adoraria protagonizar. Eu acho que não. A Michelle falou sobre questão de glamorização e não sei o que, nananã. Cara, eu vou falar um negócio que pode soar muito escroto aqui, mas... Eu acho que a pessoa que não tem noção do que é real e do que é fictício não deveria nem abrir um livro, cara. Porque se fosse assim, imagina, nunca teriam escrito o roteiro dos vilões. Deus me livre, então, um filme com a Arlequina toda apaixonada pelo cara da boca cortada. Pô, fala sério, né? É terrível. Não, pelo cara da boca cortada. Então, sobre essa questão de saber separar o real do fictício, esses dias a gente entrou em um debate no grupo do site ao lado, não era, era o site vizinho, a gente entrou justamente numa discussão sobre isso, né? Até que ponto as pessoas estão sabendo separar o que realmente a gente coloca no tema, porque acontece, porque é real, e até que ponto você está colocando isso por realmente você concorda. E eu... Sempre tem aqueles que acham que se você está colocando, você obrigatoriamente você acha isso bonito, você acha que tem que acontecer. Mas realmente, como a gente já falou até aqui, não é bem por aí, né? A gente coloca ruins, essas coisas, né, não certas, vamos colocar assim, justamente porque elas, infelizmente, acontecem na vida real. E não é a gente fechar os olhos e fingir que elas não existem, que ela vai desaparecer. Muitas vezes, quanto mais a gente fala a respeito delas, quanto mais a gente acaba realmente chocando as pessoas, é que a gente provoca a reflexão e pode provocar uma mudança de comportamento. E tem, né, muita história assim. Tentar fazer com que as pessoas realmente percebam que isso não é ok, não tá legal, e não façam isso. Não é, o objetivo não é justamente fazer apologia, é pelo contrário, né? Tentar levar as pessoas a refletirem sobre aquilo e mudar a sua forma de pensar, se for o caso. Porque às vezes acontece que um acontecimento ruim com um personagem que a gente gosta muito, às vezes choca muito mais a gente do que algo que acontece com uma pessoa que tá por perto. Porque é verdade. Do ponto de vista daquele personagem, a gente tá sentindo as coisas pelo ponto de vista dele. Então a gente acaba se chocando muito mais porque a gente tá sentindo o que aquela pessoa sente. Você tem empatia, né? Exatamente, a empatia é muito mais forte às vezes com aquele personagem do que com uma pessoa que às vezes está por perto ou alguém que você simplesmente sabe que aconteceu. Entendeu. O caso. Eu tenho um caso que eu li uma fanfic antes dos 50 Dores de Cinza e ela tratava de Shibari. Vocês sabem o que é Shibari? Não faço ideia. Shibari. Shibari. É uma arte japonesa. É o bondage japonês, gente. O bondage japonês. Então, uma arte japonesa onde você amarra as pessoas. Eu não sabia que tinha a diferença. Só, tem muitas coisas. Não, é aquilo. Pra tudo mim era tudo a mesma coisa. Tudo que você acha que o ocidental faz de bizarro, o japonês, o ocidental, leva não, pra outro nível. Isso é tudo uma questão oriental. De conhecimento, nossa. Gente. Outra polêmica, quando você exato. Conhece as coisas, você eu conheci. De repente, houve oportunidades pra conhecer essa arte. Então, eu estava ali... nesse universo Shibari, onde as pessoas se amarram e fazem esculturas de outras pessoas amarradas. É um negócio incrível, cada nó é assim, impressionante, de marinheiro. Então, você pega essas histórias ambientadas nisso aí e você leva a pessoa a refletir ou a conhecer esse lado, entendeu? Você pode transportar e fazer um protagonista onde ele vê aquilo com estranheza, vê aquilo de fora... ou alguém que viva aquilo ali de dentro. Então, é uma maneira de você divulgar uma ideia sobre aquele assunto. Né? Então, o bondage, os 50 tons de cinza, tudo isso, eles fazem esses jogos justamente para você poder entender o que é aquilo. É uma história onde explica... Você conhece, né? Ah, tá fazendo apologia, isso não é bom, tá romantizando. Cara, eu acho que não, entendeu? Eu entendo que não. Não acho que se a Arlequina ela gosta do Coringa, é uma personagem num milhão que tem esse comportamento, porque ela é maluca, ela é louca. Aliás, eu vou falar uma frase aqui que fora de contexto vai ficar muito bizarra, porque tipo assim, o meu problema com o filme O Esquadrão Suicida não é que a Arlequina é apaixonada pelo Coringa, é que o Coringa não deu um tapa na cara dela. faltou sim. Porrada. Nossa. Faltou muita porrada. Sim, ele tá muito amorzinho. Você deixou puto com o filme. Tem gente que quer realmente virar tema de textão nesse podcast. Eu desisto. Pior que é verdade, porque nesse quadrinho ele vive dando porrada na cara dela. Não teve. Não rolou. Não teve. E o filme é uma droga, vai. Vamos colocar em pauta aqui? Aquele filme é a Marvel é melhor que a DC? Gente, vamos esquece colocar o filme. Pauta, finge que não existe. Eu acho. Então, conheçam. Se vocês estão interessados, vocês podem pesquisar no Google Shibari. Vocês mais assanhados. Eu não, eu vou passar essa proposta. É porque você não respondeu se um tapinha não dói ou não. Aí depende. Se você vai pesquisar ou não, depende do tapinha não, doer ou não. Eu falei depende da força empregada. Eu preferi uma resposta pelo campo da física. Toda ação tem uma reação, não é verdade? Tá bom. E se a força não foi empregada, foi um mordomo? O pedreiro, ou o seu cabeleireiro, ou jardineiro. O crush. Eu tenho uma particularidade, que eu não gosto de envolver certas coisas com tá violência. Bom. Então, já respondeu a pergunta. Sou mais tranquila. Eu gosto de tranquilidade, não gosto. Entenderam? Beleza. Bem, fica a dica pra quem tá ouvindo. Fica a dica. Se um dia vocês cruzarem com a Michelle, gente... por aí. Sejam gentis. É. Não, não. Cara, que contato. Trocadilho escroto. Caraca, só agora eu percebi. Eu me orgulho. Foi de propósito. Essa foi essa muito foi boa, propósito. Essa foi levou essa um foi tempo curtiva, pra não minha reparei. Cabeça conseguir conjecturar. Ai, eu peguei essa logo. Foi muito curtiva, Clara pegou não logo, reparei. A minha cabeça foi cruzar. Ah, caralho! Não, mas esse é o recado. Se algum dia vocês cruzarem com a Michelle por aí. Ah, meu Deus. Sejam gentis. É. Mas. Cruzar em qualquer sentido, tá? Eu tô falando. Só se encontrar de... também. Também. Principalmente. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Vamos parar um pouco um pouquinho, vamos terminar um pouquinho com os temas de leve com os temas. Quer dizer, esse tema, eu pensei em colocar ele junto com os temas sexuais quando eu tava organizando o roteiro. Mas aí eu percebi que não se trata da transa. Não é isso que é polêmico nessa situação. Quando um padre ou uma freira quebram os seus votos de castidade, é muito mais a santidade que está em jogo. É um embate entre as convicções religiosas. E o desejo carnal fica um pouco de lado, tanto quanto o ato sexual. É mais a questão da pureza que é levantada aí. O que, que vocês têm a dizer sobre isso, sabe? Figuras religiosas e seus votos de castidade e santidade. Quebrados. Eu acho que a proibição deixa as coisas interessantes. Não bonitas ou plausíveis ou, sei lá, aceitáveis, mas deixam as coisas interessantes por ser proibido. As pessoas sempre gostam do que é proibido, por ter aquele voto. Interessa bem mais, né? Toda aquela magia em volta, sabe? A luxúria aumenta muito mais. Aí, tipo, tem também a questão da libido, sabe? A gente tem libido, a gente tem tesão. E se você segura isso aí por muito tempo, coisas ruins podem acontecer, entendeu? Então... como as criancinhas. O NoFap September de 2/3 da população já falhou, porque... já desistiram, porque não dá. Já desistiram, tipo, sabe? Todo mundo já quebrou. Fazer um voto de castidade é mais difícil do que parece, porque a pessoa tem que segurar um impulso que a gente nasce, né? É um negócio que não dá pra medir, sabe? O impulso natural. E negócio aqui é copular, não tem esse negócio de castidade, não. Não, e fazendo um paralelo um pouco mais inofensivo, né, saindo um pouco desse tema, a gente pode meio que comparar com quando a gente tem que fazer dieta e tem que se livrar de coisas que a gente gosta muito de comer, mas a gente sente aquele impulso incontrolável. A gente... nenhuma dieta minha dura mais que uma semana, pra começo de conversa. Nossa, você consegue durar uma semana ainda. Eu já fiz uma dieta de 2 meses. Eu desanimei, eu comi, eu tô muito mais gordo do que eu tava antes de começar a dieta. Eu não engordo. Então, pois somos dois. Então, acho que a gente pode deixar uma lição aqui. Não tentem se conter tanto, porque depois, quando vocês fizerem, vocês vão descontrolar de alguma forma. Dieta, por favor, não. Vamos viciar aqui. Não vamos falar. Não vou mais comer doce aí no dia seguinte. Olha, tá com só 3 caixas de chocolate na cama. Não, deixa eu falar. Você segura, exato, segura, segura, mas no fim, você termina comendo. Então, de um jeito ou de outro, como você. Padre ou não, você vai. Sabe as palavras. É melhor comer um chocolatinho ali. Você vai comer de qualquer jeito, como sabe as palavras. Aqui, você ali termina comendo. A questão da batina, pra mim, ela eleva essa coisa a outro nível, porque entra não só a questão da libido, mas a do pecado. Sim, a proibição, a ideia da imoralidade, a ideia Voltando pra temas polêmicos, religião agora, de novo. Claro. Porque, tipo, teve toda essa polêmica aí dos casos de pedofilia na igreja e tudo mais. Aí, tipo... tá tendo. Oi? Agora, casos recentes. Está tendo. É uma coisa tem, atual. É uma coisa que volta e meia. O cardeal lá, o braço direito do Papa, parece que estava envolvido nos esquemas. Aí você olha assim e pensa, cara, não seria muito, muito melhor libertar eles desse voto de castidade? Mas vai contra a religião que eles acreditam, Douglas. Não é simplesmente uma regra da empresa. É porque isso cria monstros. Não, cara, mas sabe? Isso não é uma regra da empresa que você vai tirar. Mas eu não acho que criam-se monstros. Eu não acho, sinceramente, que se cria monstro nenhum. Eu acho que o monstro sempre existiu. O ladrão é feito pela oportunidade. Porque quando você... exatamente, se você às vezes você tá passando fome, cara, você tá passando uma necessidade terrível, mas você não tem coragem de levantar a sua mão e roubar uma maçã na feira e sair correndo. Você não tem essa coragem, porque há algo em você. É a moral, você tem essa moralidade. Muito mais forte. Não, às vezes nem não sei nem se a moralidade é o nome que se cabe aí. Mas às vezes é uma questão de bondade. De você olhar e você pensar no próximo. De você ver que você vai prejudicar aquela pessoa. Mesmo que tenham 100 maçãs ali, mas você vai prejudicar aquela pessoa se você roubar uma. E imagina se não só você, mas se todas as pessoas pensarem que só porque tem 100 eu vou pegar uma, né? Vide nosso país aí, que delícia, né? Que delícia que ele tá. Momento que o nosso país tá maravilhoso, justamente porque tem bastante, né? Vamos catar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Então, assim, eu vejo muito, assim, Vamos botar uma coisa mais próxima. Todo mundo tá comprando livro da Clara. Eu tava lá no stand, eu vi aquele negócio esvaziando. É, na Bienal. Parabéns, inclusive. Aí, tipo, só porque foi um sucesso, só porque a sua estante estava vazia, você vendeu os seus livros todos, o cara se acha no direito de pegar o PDF do livro e pegar de graça. Bem por aí. Bem por aí. Então, assim, tem muitas pessoas que vão parar e vão pensar assim, não, eu não vou prejudicar o outro. Voltamos à questão da empatia, entendeu? Então, assim, não... Eu não vou, criancinha. Nossa. Você tá entendendo? Eu não queria ter rido disso. Essa frase foi tão fofa e tão errada ao mesmo tempo. Exatamente. Mas se você parar pra pensar, se a pessoa, porque não, por causa de meia dúzia, uma comunidade inteira paga. Entendeu? Sim. Quantos sacerdotes seríssimos, entendeu? Há nesse mundo... eu não tô entrando em mérito de, entre aspas, religião verdadeira, entendeu? Não estou entrando nesse mérito de religião estar certa ou errada, ou se vai levar a Deus ou não. A questão não é essa. A questão é, se você faz um voto, é porque você realmente quer servir aquilo ali. Você se coloca numa posição em que você vai abdicar de tudo... Pra você viver de acordo com o que você acredita ser o correto, entendeu? Então, como que você não tem uma empatia? Olha, eu tô aqui pra poder salvar as almas, pra poder ajudar as pessoas a serem melhores enquanto estão aqui na Terra. E aí, nisso, você destrói uma família inteira, porque você acha que é só um menininho que vai ficar lá com um probleminha no furico dele? Não é, não. E o você tá entendendo? E o pai, e a mãe dessa pessoa, e a família, e os amigos. E o próprio psicológico dessa criança. Destrutivo. Exatamente, mas então, eu não tô falando nem da própria criança. Porque, vamos colocar assim, a gente sabe que há muitos e muitos casos em que, na ânsia de esconder o seu feito errado, eles assassinam suas vítimas. Não estou falando de sacerdotes, né? Mas de um âmbito geral, há muitos casos em que o criminoso ele faz isso. Tá, então quer dizer, eu estou tirando a vítima da equação. Eu estou trazendo para cá as outras pessoas que vão ter que conviver com aquela vítima. Entendeu? Conviver, no caso em vida, ou se recordar, sabe? É uma família, é uma comunidade, às vezes, inteira que se... Não vai atingir só a pessoa que está sendo vítima, nem só quem fez, né? Vai atingir muita gente, e às vezes até pessoas que não estão envolvidas diretamente, mas vão ver aquilo ali e vão se chocar de alguma forma. E vão se chocar, é uma comunidade inteira. São pessoas, às vezes, de outros países, pessoas que vão olhar aquilo em choque e vão desacreditar naquela religião ou naquele núcleo, né, específico. Então, assim, instituição, né? Exatamente. É uma questão muito séria. Muito, muito, muito séria. As pessoas às vezes olham assim e não criam a empatia, ou o próprio criminoso, vamos colocar assim, porque essas pessoas são criminosas, tanto homens quanto mulheres, que também há casos de freiras que abusam das crianças. Então, não assim, só, é, né? Isso, não, exatamente. Não só. Não só os homens, né? As mulheres também. Então, cadê a empatia dessas pessoas? Como que um impulso pode ser mais forte do que a sua... Você olhar e você detectar que aquela pessoa vai sofrer, que você vai fazer muita gente sofrer, entende? É um tema extremamente polêmico, é um tema muito difícil de você retratar numa história, num enredo, muito difícil. Primeiro porque você pode cair naquela questão de ficar estereotipado, entendeu? Isso é muito, muito clássico, muito perigoso, né? Ah, o padre, a gente vê isso direto em novela mexicana. O padre que, ai meu Deus, ficou com a fulaninha, aí a fulaninha teve a filha, aí foi largada num convento, aí que não sei... Você tá entendendo? Isso rola direto. Tem esse problema de você criar um estereótipo ou você ir com muita sede ao pote, com muita verdade e você fazer algo de mau gosto. Realmente. Tem um problema de você romantizar o crime. Pra mim, é um dos mais complicados temas para você desenvolver um enredo. Eu não me arriscaria. Você tocou num ponto, também. Clara, que eu achei interessante da mulher também assediar, né? Que as pessoas, às vezes, não vejam nada. Tem casos até de famosos que foram, né, abusados por mulheres de suas vidas. E o pior é quando eles relatam isso, quando homens que são abusados por mulheres relatam isso, eles são ridicularizados. Sim. Ou tem gente que acha que tá ok, né? Porque homem quer. Aliás, eu tenho um caso. Né? Não tem como recusar. Isso aqui é verídico, pessoal. Vou contar pra vocês. Eu era conciliador, tava fazendo audiências. E no fórum onde eu trabalhava, tinha uma advogada, ela era muito bonita. Ruiva, tá ligado? Sabe? Siliconada, dos olhos azuis, pele clara, vestido justo e... A mulher do não, Roger Rabbit. Ela era muito gata. Ok, até aí tudo bem. Só que durante as audiências, essa pessoa, ela chegou. Eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. Fiquei um tanto sem reação. Não é exatamente confortável. Mas eu fiquei sem saber o que fazer. Porque ela chegou na sala de audiência e começou a jogar um charme, jogar uns verdes, umas palavras... Pra ver se desenrolava algumas informações, entendeu? Pra conseguir adiantar o processo dela na pauta. E eu não tava entendendo porque eu tava descrente. Eu falei, isso não tá acontecendo comigo, a mulher tá me assediando. Isso, que loucura é essa? Mas realmente acontece isso, eu conto isso com naturalidade, mas é um negócio meio assustador. Porque eu nunca achei que seria possível... Uma pessoa chegar pra você, pra um homem, a mulher chegar pra um homem e conseguir esse tipo de coisa, entendeu? Mas ela vinha, ela debruçou. É por isso que eu tenho um lema, não confie em ninguém. Ela debruçou na mesa, ela deu um decote pra minha cara. E eu fiquei, ok, tudo bem. Estou gostando, mas tudo bem. Mentira, mentira. Mas não vou lhe entregar o que você eu falei, quer. Tá bom, olha só, audiência é tantas horas e quando chegar aqui eu converso com as partes, acabou. Então vai-se embora. Porque é o meu trabalho, né? Mas, pô... Eu vi na TV... a mulher... Ela foi presa, na verdade, os dois foram, né? Ela tava num salão de cabeleireiro. E ela ia fechar o salão. E aí, já era tarde da noite. E houve uma invasão. O cara, ele queria roubar o estabelecimento. Ela, como era, sabia artes marciais, ela dominou o ladrão. E ela conseguiu amarrar ele naquela maca de depilação. Eu acho que eu vi esse caso. Tu viu, né, esse caso? Eu acho que vi. E ela conseguiu fazer o cara ter uma ereção. Porque, tipo assim, ela queria muito ter um filho. Que loucura. E aí ela conseguiu fazer o cara ter uma ereção e ela estuprou. Momento de usar o meme, eu estou rindo, mas é de nervoso. Você tem noção? Ela o estuprou. Tipo assim, ele foi dar queixa. Que loucura, gente. Ele não queria. Ele foi dar queixa, né, dela. Por foi mais uma reação natural do corpo, né, do que realmente vontade. Não dá pra... Então, ele foi dar queixa dela de estupro. E quando ela foi chamada... Assim, isso sendo ridicularizado, né, na delegacia. E aí, quando ela foi chamada... Aí ela falou, não, porque ele invadiu lá e não sei o que. Então ele foi preso por invasão e roubo. Ela e, deu uma chave de perna tentativa, nele, né? Literalmente. Literalmente. A chave de outra coisa. Verdade, ela não posso falar nesse horário. Eu quis ser educado. O programa, por incrível que pareça, esse programa ainda é classificação livre. É. Não sei depois de hoje, né? Vamos ser todos demitidos. Momento. O choro é livre, o podcast também. Ai, ai. Então, assim, se você parar pra pensar, eu não sei vocês, mas eu realmente, né, voltando a esse lance que o DG levantou, a questão da batina, eu não me arrisco, não faço, não. É muito fácil de você cair ou numa coisa de mau gosto, ou você ficar estereotipando as coisas, ou romantizar demais. Eu realmente vai não cair em algum atrevo. Extremo. Em algum vai, extremo ruim, em algum eu ponto. Acho. Eu acho. Eu li uma eu li não, é, eu li mais ou menos a fanfic, eu li metade dela. O nome da fanfic era Em Nome do Pai. Eu acho que eu já vi. Acho que conheço. Eu sei que Em Nome do Pai, tá, tinha um padre lá que mexia com as crianças e mas era uma parada meio obscura, sabe? Uma crítica social, mas ficava muito ali ao redor dos pais que viam as crianças comportando de maneira esquisita, entendeu? Então, foi bacana, foi uma história legal, só que aos poucos você via que tinha... era tendencioso demais pro não sei, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Esse é que é o problema. Então, é muito fácil de perder a mão. Com isso. Com esse tipo de história. É porque depende muito também do ponto de vista sobre o assunto de quem tá escrevendo, né? Se a pessoa tem um ponto de vista, ela vai acabar mais cedo ou mais tarde puxando para ele. Mas não existe imparcialidade. Ah, isso é um mito. Né? O negócio é que você tem que. Se você vai trabalhar um tema desse, que é um tema tão complicado, que é um tema tão sensível... Mas a gente tem que tentar dar uma dosada, não, ó, né? Tem uma frase que diz o seguinte, tem uma frase que fala assim, existem três versões de uma história, a minha, a sua e a verdadeira. E a verdade. Entendeu? Então, sempre vamos ser parciais, não dá. Não existe imparcialidade. Mas também tem estratégias pra escapar disso. Por exemplo, você pode escolher contar a história pelo ponto de vista de algum dos personagens envolvidos, né? Então, dependendo do ponto da função daquele personagem, de como ele encarou aquela situação, não, a história Mas eu acho o seguinte, ao invés Mas aí como que você vai justificar um padre que, além de estar quebrando o seu voto, além de estar destruindo a fé de muitas pessoas de uma comunidade, ele está incidindo num crime às vezes, ele está abusando de uma criancinha, tipo, 5, 6 aninhos, cara. E aí? Sim, mas como é que, assim, como a questão, é que se justifica? A questão não é tanto justificar, mas é que dependendo do ponto de vista, por exemplo, vamos supor que a história caia para o ponto de vista de que todos os padres fazem isso e ponto final. Mas aquela história é contada pelo ponto de vista do pai de uma criança que está revoltado com o que aconteceu, entendeu? Nesse ponto de vista. Então você pode colocar que não sou eu que penso isso enquanto autor, é o personagem que pensa isso, que está dizendo isso, não sou eu. Entendeu? Nessa questão que eu comecei a falar. Eu acho que não necessariamente tem que envolver pedofilia no meio. Eu já li um livro chamado Pássaros Feridos, que tem um padre que se envolve com uma mulher e tal, mas o livro inteiro ele tem que lidar com a culpa. Então eu acho legal você tratar disso. Você ter aquele sentimento de como ele segue a vida dele vivendo com essa culpa. Mas é porque nesse caso, quando tá envolvendo duas pessoas adultas, o conflito é mais meramente religioso mesmo. Né? Isso, é. Você vai pra envolver criança, já envolve toda uma questão de outros problemas que estão envolvidos na questão. Eu acho que por isso eu disse que não precisa necessariamente tu envolver uma criança na história. Você pode tratar do quesito religioso bem tranquilo, dá pra ter bastante terreno pra trabalhar. Ainda assim seria polêmico, mas seria bem mais fácil de abordar do que realmente essa questão de abusos por parte de padres. Não, seria pouco polêmico. Seria ainda polêmico, mas bem menos do que isso. Não é polêmico, mas explicou bastante pra gente. Então. Então, assim, para fechar o debate, tem muito mais acontecimento polêmico nas fanfics e até mesmo pouco explorados, né? Já que a maioria dos escritores só pensa na variedade que o tema sexual ele apresenta. Então, assim, o pessoal da proteção dos animais vai me bater, com certeza. Mas... já tem tanta gente querendo bater na gente. Mas assim, mais um pra lista. Já falamos mal de moda, já falamos mal das pessoas, já falamos mal de tudo. De todo mundo. A gente não escapou ninguém. Então, eu vou ler os comentários lá na página com pipoca e Coca-Cola pra acompanhar a treta. Imagina... ler uma fanfic em que os animais, eles são os protagonistas, assim, tipo, sofrendo, sabe, no laboratório, com os testes de cosmético, da farmácia. E, assim, eu acho que a gente não encontra muito sobre enredo sobre isso, eu acho isso, que eu, né? Nunca li sobre isso. Eu nunca vi também. É uma história que eu ficaria muito curiosa pra ler, mas eu acho que eu não teria coragem de escrever, porque... Isso seria tão épico. Ia levantar um debate tão necessário. Gente, seria muito bom, existe. Muito bom. Mas eu acho que eu não teria parado de escrever. Vocês leram a Revolução dos Bichos? Não conheço. Sabe? Não, ainda não. Revolução dos Bichos é... Não, eu quero ler, tá na minha lista, mas eu ainda não tive a capacidade de ler. Orwell. Então, é mais ou menos uma vibe dessa. A violência contra os animais é uma parada que você pode levar pra outros níveis, tipo... Por exemplo, animais que são levados pro abate, pro alimento mesmo, sabe... Se você vê cenas, tipo... Volta e meia surgem uns vídeos na internet de como porcos são abatidos, da fileira de animais correndo gente, pra morte o sabor do certa, bacon supera sabe? Qualquer maltrato, na moral. Mas assim, ó, geralmente... realmente as pessoas vão querer bater na gente. Porque desculpe, nesse caso, de pelo veganas. Menos tem uma função. Por mais cruel que seja, pelo menos tem um objetivo de alimentar pessoas. Mas e aqueles animais que ficam você trancados? Você já comeu shop, um bacon? Daquele torradinho. São forçados a procriar. Sim. Imagina. Outra coisa horrorosa também. Não, porque pelo menos quando é pra comer, pelo menos tem uma função, né? Por mais terrível que seja. Eu mais... acho que o problema não é tanto comer. O problema... Porque, meu, a gente come carne, não tem jeito. A gente, nós humanos, isso é canibalismo. Comendo carne, não tem como você evitar isso. Mas o problema é como eles fazem isso, sabe? Você encausar os animais e matar daquele jeito, e tratar daquele jeito. Não, mas se não for assim, não tem dinheiro. É muito mais a forma do que a função, né? Isso, exatamente. Gente, eu não sabia que eu ia levantar essa lebre. Não, mas deixa eu contar uma história. Trocadilho escroto. Eu tenho essa colega vegana no Facebook. Ela postou um vídeo do porco, tipo, sendo assassinado. Tipo, é muito... Assassinado não, porque assassinado é humano, mas... Sendo... Não, qual é, cara? Sacrificado. Eles são assassinados também. Assassinado mesmo. É brutal, né? É uma imagem forte, não sei o quê. Ah, não era um porco, não. Era um cachorro, perdão. Era um cachorro. E ela falando assim... Tá vendo? Sabe o que você sente quando você vê essa cena? É por isso que eu sou vegana. Aí eu olhei pra cena, eu fiquei com fome. Aí eu fui fazer uma costela. Os chineses devem ter ficado com água na boca. Eu não gosto de ver a cena do cachorro sendo sendo morto pra comer. Mas eu não sou hipócrita. Obrigada. É verdade. Eu acho muito hipócrita a pessoa ter dó do cachorrinho, aí pega, vai e come 1 quilo de bife no churrasco de domingo. Tipo, é horrível me poupe, pra amigo. Mim porque na minha... É horrível pra mim porque na minha cultura, os indianos no meu conhecimento, devem se revirar. Na minha cultura, no meu conhecimento, tipo, cachorro é um animal doméstico que eu gosto. Eu tenho duas cadelas lindas, maravilhosas ali. Mas, tipo, cara, eu faço a mesma... Eu faço... indiretamente, a mesma coisa com porco, com vacas, cara, com galinhas. O cachorro não fica tão bem, cara. Olha só, não, é sério. O cachorro não fica tão bem com um molho barbecue, entendeu? Igual o porco. Você não sabe, nunca comeu. Como é que você vai saber? Ele gosta de polêmica. Eu nunca tive essa oportunidade. Sente o cheiro. Eu senti falar com conhecimento de causa. Não quero levantar polêmica, mas... Não, eu senti acho que um assim, pouco de somos carnívoros, evoluímos para caçar, inventamos arco e flecha, inventamos lança. Não somos carnívoros, somos então, onívoros. A gente tem que comer. Eu sou carnívoro, eu como as primeiras coisas. Então acabou, pronto. Fim. Entendeu? As pessoas vendem... Tu não és carnívoro, querido. Oi? Você não é carnívoro? Eu como a Michelle, ela cria um... Ela cria a própria comida dela. Eu tenho gatinhos só. A Michelle, ela cria a própria comida. Ela eu tenho gatinhos só, gente, calma. Eu não faço espeto de gato, ela tem um gatinho só, porque há 2 anos atrás eram 10. Eram 8. Eu na vida. O que aconteceu, Michelle? Não, mas aí é que tá. A gente vai entrar no, na questão do meu limite. Quando se mata algum animal para comer, dependendo, claro, da forma como isso é feito, eu não implico tanto. É totalmente diferente de você matar um animal por crueldade pura e simples. Isso realmente não é bom. Mas é verdade. Não, mas... Quando eu vejo, sei lá, um vídeo de algum animal na, nesses países que comem animais que a gente considera como animais domésticos, eles estão comendo. Então, ok, eu não posso reclamar, porque como já dissemos antes, eu faço isso com outros bichinhos. Agora, se realmente é uma questão assim de maltratar o animal apenas pela maldade simples, aí não me entra. Desculpa, entra também a questão de uso de animais em teste, por exemplo, né? Uhum. Pra fazer medicamento, cosmético, essas coisas. Mas isso... E isso, aí também tem outra polêmica, né? Porque eu acho que a outra alternativa seria fazer em gente. Não, vai comer pessoas? É que as pessoas... Vai meu, sofrer, as pessoas mas que vai não sofrer estão, alguém de qualquer jeito. As pessoas que não estão inseridas em laboratórios... Assim, eu trabalho em laboratório, eu trabalho com animais. Uhum. E as pessoas não entendem que a gente tem uma ética que seguir. A gente não vai chegar no meio do mato, catar um animal aleatório lá e sacrificar num laboratório cheio de teste, entendeu? Uhum. Tem um padrão que a gente segue, tem uma coisa que a gente precisa... Tem regrinha, né? Mas precisa fazer, não precisa? Exatamente. Mas... Meu, como é que a gente vai pegar e te dar um remédio sem saber que efeito vai ter? Cara, vai criar um super-homem aqui do nada, né? Vai testar o remédio em pessoas? Não vai, né? Ninguém, nenhuma das As pessoas não entendem que não tem como pegar uma pessoa e testar direto na pessoa. É uma coisa que a gente já falou lá atrás e vai ter que ser repetido aqui. É a pessoa... militando sem saber do que tá falando. Nossa, muito obrigada. Não sabe. Exatamente o que tá isso. Aí a questão: tem FIC assim? Que fala sobre nunca vi animais. Mas é muito bom. Fica seria muito dica. Bom. Que eu realmente nunca. É realmente, como eu nunca o tema vi. Principal. Nunca vi e gostaria de ver. Mas tem da. Se alguém Olha, quiser, manda um link. Exatamente, pessoal de casa, pessoal que tá ouvindo o BetaCast, pode ir lá na página do BetaCast e colocar a sua sugestão de FIC que tem a ver realmente com os assuntos polêmicos. De preferência, agora, nesse momento que a gente tá falando, sobre os animaizinhos, que eu realmente nunca vi. Eu já vi de questões sexuais, tem a rodo. Os outros temas que a gente tratou, de violência também tem a rodo, assassinato de criancinhas também, mas sobre os animais eu ainda não vi, não. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui nesse BetaCast da Como polêmica. Assim, acabou. Não, peraí, vamos Depois de só assunto aí, duas, três eu horas de gravação quase. Pra falar. Agora, no grande final. Tá, eu quero agradecer esse batalhão que cedeu um pouco do seu tempo pra participar desse episódio. A Fátima, na segunda participação como convidada aqui. A Michelle, que é a sua primeira vez aqui, né? Eu espero que seja a primeira de muitas. A primeira vez em podcast é a primeira de muitas, com certeza. Michael, nossa, gente, esse pessoal já me viu tantas vezes. Acho que todos os episódios últimos que saiu sou eu. Já é, tipo... Velho de guerra já. Eles nem gostam de mim, na real. Eu tô aqui pra completar a pauta. Sim. É porque 4 é um número legal, tipo, 4 hosts, né? Eu tenho a dizer que foi uma experiência muito legal esse podcast. Eu acho que a partir de hoje eu vou ficar com muito mais hater do que eu já tenho. Mas foi uma experiência muito bacana participar aqui com você. É sempre bom. O ódio une as pessoas, une mais do que amor, né? Se a gente for parar pra pensar. Concordo. É verdade. Vídeos, você nunca diz eu te odeio de mentira pra alguém, né? Mas enfim, né? Vamos fazer o jabazinho, então. Como vocês já disseram lá no começo, eu tenho uma página, né, no Facebook justamente sobre escrita. Acho que é um dos motivos por eu estar aqui. E porque ela é dona disso aqui, né? Tentar dos Betas em primeiro lugar. Ela é coordenadora de comunicação da Liga então, dos Betas. E a Fátima é coordenadora de segmento. Ela pode dar esporro em todo mundo. A Clara é coordenadora apesar também. De não parecer ser... Então pronto, filho. Sendo coordenadora da comunicação, eu sou chefe desse povo inteiro, né? Vamos lá. Você não tá vendo, mas eu tô batendo continência. Mas enfim, o bom da gente ter a Michelle aqui é que ninguém pode barrar esse BetaCast. Exato. Eu sou a chefe de vocês, eu estou dizendo que pode, então olha pode. Só, a Michelle autoriza e eu coloco em pauta como sub do BetaCast e a gente organiza isso tudo e pronto, acabou. Passa por cima da Ellen. Não, mas ela que edita. Pois é. Gente, não tem como. Mas a gente tem os áudios, a gente pode lançar. Chama o Bruno, Bruno edita. Né? A gente faz a treta, lança o podcast proibido, não tem problema. Chama vamos o Bruno, criar o Bruno acha a camisa. Pois é. Mas enfim, vamos lá, encerrando o jabá para a próxima pessoa que entrar, né? Não deixem de curtir a minha página, Fic White Effects, facebook.com/FicWhiteEffects. E a gente se vê lá, né? Chegamos hoje, exatamente no momento em que gravamos esse podcast, a 13.051 pessoas. Como eu sou uma mulher de sonhos simples. Como eu sou uma mulher de sonhos simples, eu quero bater 13.060 até dezembro, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Vamos lá, né? Vamos parabéns. 9 likes até obrigada. 2018. E também, nós também temos um grupinho, né? Chama Fábrica de Histórias. O objetivo principal é justamente, né, oferecer ideias pra quem tá com bloqueios criativos. Então, nesse momento, o grupo vai bombar, vai para mais ideias de 3 mil pessoas. Muito boa, diga-se. A gente vai ter que deixar isso na descrição, hein? A Michelle é a melhor pessoa. Eu, sinceramente, não lembro a URL do grupo, tenho que confessar. Eu não lembro nem o que eu tomei no café da manhã de hoje. Eu não lembro nem o que eu falei no começo desse podcast. É um problema que aqui. A produção do BetaCast vai colocar na descrição. Tá tudo na descrição e o grupo também tá vinculado na página. Então, você chegando na página, é super fácil de chegar no grupo, tá? Não tem problema nenhum. Tem meu blog também, de vez em quando eu compartilho coisas por lá, mas também vai estar aí na descrição, eu tenho certeza. Se não estiver, vocês me cobrem, porque eu sou esquecida. É muito mais fácil eu esquecer de passar os links do que eles esquecerem de colocar. Uhum. Né? Vamos lá. Vamos seguir com esse jabá aí. Foi muito bom estar com vocês nessas inúmeras horas que nós já estamos gravando aqui. Duas horas e meia. Tem o Pedro da Ellen que vai ter que editar tudo isso, né? Mas vamos lá. Prossigam. Força, guerreira. Vai, Ellen. Você consegue. Torcemos por você. Bom, a Ellen já puxou. A Michelle já puxou todo o merchan aqui, então não tem jabazinho nenhum pra mim. Não, é que eu não faço nada mesmo, gente. Sou um emprestado, com licença. Tá. Ela trabalha num laboratório e fala que não faz nada. Joga na cara. Ai, joga na cara, gente. Desculpa se eu sou uma pessoa muito ocupada. É interessante ressaltar, ao contrário do que as pessoas pensam, a Fátima não é de humanas, gente. Ela é de biológica. Eu não sou de humanas. A próxima pessoa que me dizer isso, eu vou meter a mão na cara. Vou jogar meu rato você na cara dessa pessoa, tá entendendo? Ela é de biológica. Gente, eu vou pegar minhas colunas de bactéria e vou jogar na cara de uma, sério mesmo. Tô falando. Olha lá. Pra mim, o ápice da pessoa. Joga no Facebook. O ápice de uma pessoa de biológicas é colocar crédito em celular. Assim, é o high level das pessoas de biológicas. Pessoal que cursa farmácia aí pra se sentir bastante ofendido. Um abraço, meu irmão. Pessoas de farmácia, no caso, né? Coitados. A pessoa passa quatro anos estudando farmácia pra no final acabar trabalhando como operador de celular, colocando crédito nas pessoas. Que triste, né, gente? Muito triste. Mas eu não faço farmácia, tá bom, gente? Eu não vou colocar créditos. Enfim, obrigada pelo convite de novo. Foi muito legal fazer as polêmicas aqui. E eu não tenho, como eu não tenho jabás, eu toco a bola, pode falar, Maicon. Obrigado. A Fátima, ela tem parte. Sempre, toda dele. Noite, toda né? Toda vez que tem alguma gincana, ela ganha. É impressionante. Sabia. Não, não tem nem graça, mas a interação monta o negócio. Eu vou colocar você agora na start. Ah, sim, deixa eu aproveitar, então. Então eu tenho jabá pra fazer assim, gente. Eu aceito encomendas, tá bom? Preço de 3 galinhas normalmente. eu vou querer pra ver se eu ganho a próxima. Então vamos. Vocês têm que... Nossa, eu ia falar do VOV, do Verdade, mas deixa quieto. Então, pessoas, acabou. Eu não tenho muito o que dizer, eu estou um pouco desanimado. Na verdade, estou bem triste com o fim desse episódio, porque eu queria continuar aqui falando com as pessoas, mas tudo bem, é isso, acabou. E eu... Ah, é, porque falou em formação de treta contigo não, mesmo. Treta... Não, eu sou uma pessoa da paz. Devia ser Liga das Tretas, né? Não, não Liga das Tretas. Liga das Tretas é uma instituição séria. Ai. Vocês não deviam fazer isso. Vocês estão realmente pintando a gente. A instituição é séria, nós aqui não somos. Eu acho que a gente é o pior. Né? Não no BetaCast. Não, o BetaCast eu acho que é um caso à parte, porque ele reúne certas pessoas, ele reúne uma quantidade de... A nata da sei lá, falta adjetivos. A nata faltou adjetivos até, eu nem sei o que falar. Então é isso. É, já tá virando aqui, tá amanhecendo já quase. Daqui a pouco eu vou olhar ali, o sol tá brilhando no horizonte. É, mas tudo bem. Eu não tenho nada mais. Sim, né? São 2h30. Não tem jabá. São 2h30 da manhã. Acessem, olha só, acessem o Facebook, acessem o Tumblr da Liga. Digita Liga dos Betas no Google e acha a gente. Digita no YouTube e acha. Procura. Eu, não vai ter link, não vai ter nada. Você procura. Mas é você acha. Ai, tadinhos. Não, vai ter sim, gente. Tem vlog. Obrigada. Acessem o vlog. Acessem o vlog. Obrigada também para os nossos ouvintes. Esse povo está sobrevivendo a esse BetaCast, na verdade, né? Então, assim, realmente eles estão falando, mas não é zoeira, não. Vocês, por favor, não se esqueçam de entrar no nosso Tumblr. E eu vi também os outros episódios do BetaCast. Tem áudio novela. Então, assim, tem endereço sim. Não vai não da GMK, não. É ligabetacast.tumblr.com. Acesse também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/ligabetacast. E, assim, vai ser muito legal, tenho certeza. Vocês podem também mandar mensagem pelo Ask do Tumblr, pela page do Facebook, e a gente vai deixar link na descrição, sim. Tá, a Clara é muito boazinha. Acabamos? É, claro. É, parece que sim. Ela é gente, parece que sim, né? É. Então, gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau! Adorei. Tchau, tchau. Eu adorei esse BetaCast.